kisa ta papanya nila na fungi ladina king krisa bin san perone sisa ta papanya ila na fungi ladina sangi verona sangi verona sangi verona ele san vele dos sangi verona sangi verona Sangue Verona, ele sabe, ele doce. Se vou cochar lá na fundiladeira, vou ter culpa e que faz escoladeira. Se vou cochar lá na fundiladeira, vou ter culpa e que faz escoladeira. Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, ele sabe, ele doce. Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, nele sangue, nele dor. Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona.